Rede Imaculada de Comunicação. No estado de São Paulo, em São Roque, 1430 kHz. Na Grande São Paulo, Rádio Imaculada AM 1490. Em Atibaia, FM 107,1. E em Bilac, 890 kHz. No estado de Alagoas, em Maceió, Rádio Imaculada 92,3 MHz. No estado do Mato Grosso do Sul, em Dourados, 1.060 kHz. Em Campo Grande, Rádio Imaculada AM 580. E em mais de 50 retransmissoras espalhadas pelo Brasil. Rede Imaculada de Comunicação. O Evangelho está em primeiro lugar. Seu coração. A Rede Imaculada de Comunicação leva até você o Rosário em seu lar. O Evangelho em primeiro lugar, e nós já vamos dar início ao Rosário no seu lar, lembrando que você poderá participar conosco apresentando as suas intenções.